Um acidente de trânsito foi registrado por volta de 16 horas desta quinta-feira no perímetro urbano da BR-277, na altura do bairro Três Lagoas. Uma Parati com placas de Tupã, São Paulo, trafegava pela rodovia em direção à Foz do Iguaçu quando foi atingido na lateral por um golfe de cor prata que atravessou a pista e bateu no veículo paulista. A condutora do automóvel perdeu a direção do veículo, invadiu o canteiro central e acabou capotando. Roberta Eliane de Oliveira Santos, de 32 anos, sentia fortes dores nas costas e no pescoço. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, que foi acionado por populares, usou um equipamento chamado CAD, de imobilização de coluna para a remoção da mesma do automóvel. Ela não tem parentes em Foz do Iguaçu e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal em estado grave, mas sem risco de morte. O veículo que causou o acidente fugiu do local, mas teve as placas anotadas por uma testemunha que repassou a informação aos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência. O carro foi levado para o pátio da PRF em Santa Terezinha de Itaipu até que sua proprietária ou um responsável compareça para a retirada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.